Bola na Rede. Você é o número um, torcendo para essa seleção, fazer de novo do Brasil o número um. Nova difusora de São Miguel, agora é, com 2,5 kg, a maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1370 kHz. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Como um anjo, encanto e sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícia, vencendo a solidão. Oh, você pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai. E mais sucessos. E Todome Músicas. Você liga, sai do eixo, nem dá tempo de me explicar. Diz bobagens de cair o queixo, será que não posso me atrasar? 5 minutos, cheguei atrasado, já recebo apelido engraçado. Desgraçado é palavra de luxo nesse seu vocabulário sujo. Ninguém te digo que cansei, você fala quem cansou fui eu. Não aguento mais ficar aqui, você fica nervosa, entra em minha frente, me diz que não sou nem besta de sair. E depois de ouvir tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar. E diz tantas coisas sem nexo,

Nova difusora de São Miguel. Agora é. Com 2,5 kg. A maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1370 kHz. Procurando uma loja especializada em vestuário e acessórios infantis? Sim! Então você precisa conhecer a Aquarela Kids. Uma loja completa em enxovais para recém-nascidos, batizado, roupas infantis, infanto-juvenis, calçados e acessórios para toda criançada. Com preços incríveis! Só na Aquarela Kids você consegue economizar sem abrir mão do estilo e a qualidade. A Aquarela Kids fica localizada na rua Doutor Luiz Torquato, 151 Centro, São Miguel, ao lado da Cacau Show. Para mais informações, 996-393727 ou 998-09-2523. Aquarela Kids, o mundo encantado da moda para toda criançada. Doutor Caio, otorrinolaringologista, é mais um profissional que atende na Clínica Vida em São Miguel. O mesmo atende uma vez por mês. Você que sofre com problemas que afetam a sua garganta, seu nariz ou ouvido e nunca encontrou uma solução, agende a sua consulta com o Dr. Caio e realize todos os exames necessários. E agora, fazendo testes alérgicos em qualquer idade. Dr. Caio, otorrinolaringologista, atendendo na Clínica Vida, na Rua Manuel José de Carvalho, próximo à Igreja Matriz, em São Miguel. Agende a sua consulta no fone 3353. 2099 Clínica Vida. Loja Neinha Variedades, localizada no sítio Cachoeirinha. Temos bolsas, calçados, relógios, brinquedos. Além do mais, temos conjunto colchão mola ensacada, todo no suede. Temos fogão a gás, 6 bocas, jogo de sofá de 2 e 3 lugares, poltronas na loja Neinha Variedades. Venha e confira o melhor preço da região. Vem pra Neinha Variedades, onde você encontra também cama, mesa e banho, espelhos, quadros e tudo o que você precisa para sua casa ficar mais bonita. Vem logo nos fazer uma visita sem compromisso. Vem pra loja Neinha Variedades, localizada no sítio Cachoeirinha, próximo a Zé Pinguinha, em São Miguel. Para mais informações, ligue 84992197161 ou no 84991176757. Fale com Neinha ou Pezão e agradece a sua preferência. Loja Mãe e Filhos, móveis e eletros, a campeã de vendas e preços baixos. Venha à Loja Mãe e Filhos e confira o que estamos anunciando. Os melhores preços da cidade com o melhor atendimento. Rua José Augusto Pessoa, 110, Centro de São Miguel. Contatos 0 operadora 84 3353 2410 e 99 9133-3103. Organização dos irmãos Cosme e Damião. Loja Mãe e Filhos, móveis e eletros, a campeã de venda e preços baixos em São Miguel. Hoje é dia de comprar, hoje é dia de comprar, hoje é dia de comprar com qualidade pro seu lar. Você já se imaginou entrando em uma loja e encontrando tudo que você precisa para a sua casa? Então, você tem que conhecer a loja Pran Utilidades para o Lar. Pran Utilidades para o Lar. Quer economia? Na loja Pran Utilidades para o Lar, você vai encontrar colchões de casal e solteiro da Gazin, a melhor marca de colchões do Brasil. E mais tudo para a sua casa: são armários de parede, sofás, cama, mesa e banho, baldes, bacias, tábua para passar roupas, espelhos, poltrona luxuosa, fogão, tanquinho, utilidades para sua cozinha e muito, muito mais para deixar sua casa do jeitinho que você você deseja. Venha comprar na loja Fran Utilidades para o Lar, onde você encontra tudo. A loja Fran Utilidades para o Lar fica localizada na rua Padre Tertuliano Fernandes, 571, na mesma rua da Biofísio, próximo à Marcenaria de Raimundo, no bairro Núcleo Manuel Vieira, em São Miguel. Fran Utilidades para o Lar. Tudo o que você precisa para a sua casa num só lugar. Hoje é dia de comprar com qualidade pro seu lar. Realçar sua beleza e cuidar de sua saúde só com profissionais altamente qualificados. E em São Miguel você conta com tratamento diferenciado e exclusivo de Valéria Gomes. Estética personalizada. A mesma trabalha com procedimentos para gordura localizada, criolipólise, criomodelagem, celulite, flacidez, drenagem, detox, limpeza de pele, rejuvenescimento facial e íntimo, depilação a laser, microagulhamento para cicatrizes de acne. Com Valéria Gomes, enfermeira esteta, você realiza um tratamento exclusivo para atender seus objetivos, procurando entender suas necessidades para o melhor resultado. Valéria Gomes atende de segunda a sábado pelo agendamento 88997712362 ou pelo Instagram @valeriakgs. Faça o seu agendamento. Valéria Gomes atende em seu consultório localizado na rua Carlos Ianto, por trás da loja Playboy Esportes, no centro de São Miguel. São Miguel tem economia no atacado e no varejo todo dia. Se liga no azul que a conta fecha. Coxa, sobrecoxa ou coxa com sobrecoxa, bom todo, bandeja, 1 quilo, 11,28. Costela suína, Copavel, quilo, 17,48. Cerveja Devassa, lata, 350 ml, 2,68. Cachaça Ipioca, 150 anos, 700 ml, 58,98. O nosso atacarejo é pra você. Arroz Fazenda Branco, 1 quilo, 3,95. Óleo Lisa ou Granol, 900 ml, 6,98. Catarina Sabor Presunto, quilo, 28,90. Desodorante Aerosol Above, 150 ml, 5,89. Lava Pisos Limpa Mil, 2 litros, 7,88. Ofertas válidas até 27 de março ou enquanto durarem os estoques. O nosso atacarejo é pra... Se você está procurando por uma carreira gratificante e desafiadora, uma carreira na área de enfermagem pode ser a escolha perfeita para você. A Escola Profissionalizante Catarina de Siena abre vagas para o curso técnico em enfermagem na cidade de São Miguel, com matrículas abertas para esse ano de 2023. E o melhor, já temos a data de início do curso, que será dia 2 de maio de 2023. Não perca a chance de seguir seus sonhos e se tornar um técnico em enfermagem qualificado. Matricule-se já através do telewhatsApp 84999454124. Ou ligue para Fatinha Dantas através do WhatsApp 991-462464 ou 991-913591. Falando com Elia, venha você também ser um grande profissional na área de técnico de enfermagem. Matricule-se na Escola Profissionalizante Catarina de Siena. Educação profissional. Ligado na melhor 1370 kHz. Conheci alguém a quem logo dei meu coração. Hoje eu sofro por amar demais a um ser que não me soube dar. ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Amar como eu amei, ninguém jamais amou. Penar como eu penei, ninguém jamais penou. Eu vivia sem ninguém, eu sofro por amar demais a um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Sintonizam AZYJ 940, 1370 kHz, Rádio Difusora de São Miguel, AM, com 2,5 kg de potência, a maior potência do Alto Oeste. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora, pela Rádio Difusora de São Miguel, o programa A Hora e a Vez do Repente. As melhores canções, improvisos, A Hora e a Vez do Repente. Apresentação, Juvenal Ferreira e Felipe Bezerra. E assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Boa tarde, São Miguel, boa tarde, região. Está no meu programa A Hora e a Vez do Repente. Seus titulares, Juvenal Felipe Bezerra, na ausência Felipe ainda se contou, Juvenal Ferreira. Meu amigo Fustinação, a partir ali do outro lado, um abraço a toda a turma boa do Rio Grande do Ceará, da Paraíba, que estão na escuta do programa. E comigo, novamente, no batente, o poeta Velho Segredo, né, velho? Aqui, sumindo. Cantar esse estilo, mandar um abraço ao nosso ouvinte, né, de toda a região, do Rio Grande, do Ceará, da Paraíba, toda a região. Boa tarde, poeta. Boa tarde, poeta Juvenal Ferreira, poeta Felipe Bezerra, na sua residência, onde quer que se encontre, Xuxa ali pelo outro lado, operando na aparelhagem de controle, a gente envia os nossos abraços a todos que estão de rádio em sintonia nesse programa, que sempre eu estou por aqui fazendo parte aqui, dando aqui uma mão aqui aos parceiros. Cantar esse estilo, minha filha Vera Estegreira, a Silvera Barra na Cachoeira, vindo no programa. A minha amiga Gentil na Cachoeira, Totonho da Viola, um abraço a todos vocês. Meu amigo Sabina aí na 3, também vindo no programa, a Luiz Preto, a Dona Antônia. Meu amigo Dedênio Possivar, um abração para você. E a todos com amor do Vinha Verde de toda a região. Juvenal é tarimbado, Felipe é seu companheiro. Eu aqui tô no espaço, também toco no madeiro, fazendo repente puro e agradando ao mundo inteiro. Felipe é meu companheiro, que eu já prestei atenção. Você da mesma maneira que Veríssimo é meu irmão. e a gente leva para o povo da nossa programação. Eu aqui dou uma mão, nesse momento preciso, cantando com Juvenal o mundo do improviso. A estrela luminosa em toda a cor do barro liso. Do meu colega eu preciso, de um pó a outro pó, já que Felipe não veio, vamos suar o gogó. Que cantando de improviso para o povo é mais melhor. Sem medir quem é menor, vem trazer a diferença. Vou cantando o mundo inteiro, vou medindo a audiência. O povo já está querendo, como é nossa frequência. Programa de audiência tem que ter cantiga boa. Você igualmente o vento e eu igualmente a garoa. E quem canta uma coisa só, pois o nosso povo enjoa. Cantoria é coisa boa que o povo todo interessa. No quadro da cantoria eu coloco a primeira peça. Do resto do mundo inteiro e eu vou trazendo a remessa. Você coloca uma peça na nossa programação. Você trazendo a lasanha e eu levo com emoção. E quem só quer comer filé não vai comer o bacão. Alimentação, oferta quem mais precisa. Um vai cantando a quintura e outro vai cantando a brisa. Na letra da cantoria eu vou cantando a baliza. Um vai suando a camisa e outro fazendo a despesa. É um colocando o prato e outro leva a sobremesa. Que é o nosso programa é feito para o homem da pobreza. Um conversando a certeza e o outro tirando a prova. Demonstrando as belezas do claro da lua nova. Um colocando a semente, o outro cavando a cova. O outro fazendo a prova que o nosso horário desponta. É um com a tabuada que o mundo toma de conta. Que é você somando tudo e eu vou pagando a conta. Corajoso é quem desponta na hora da precisão. Quando mostra o improviso arrancado da impressão, mandando a mensagem nova das cordas do coração. Você tem de grande emoção, que canta toda grandeza. É um amostrando a boca e o outro amostrando a presa. Que é um fazendo a ofensa e outro fazendo a defesa. Um conversa. expressando a beleza e outro mostrando a vantagem. Um criando movimento, outro apresenta coragem. No que é bom da cantoria, cada um faz a mensagem. É um fazendo uma paz e outro faz a devoção. É o outro botando a vela e outro ajeitando o caixão. Que é um corrando a cova e outro botando o cristão. Um chega com precisão e o outro dizendo venha. Um apresentando fogo e outro apresentando a lenha. Um demonstra a terra plana e o outro demonstra a brenha. É o outro botando lenha e outro matando no tapa. É um dando a decisão e o outro mostrando o mapa. Que é um botando lenha e outro mexendo a garapa. Um cantando esfarrapa e outro cantando a coragem. Um dizendo a todo mundo que cantiga é homenagem. É um cantando a planície, outro canta a estalagem. É o outro com mais coragem e o outro com mais de mil. É um colocando a bala e outro mostrando o fuzil. Que é um cantando a Itália e outro cantando o Brasil. É um ficando sutil e outro fazendo zoada. É um cantando silêncio e outro cantando a camada. Chega um fazendo roça e outro mostrando a estrada. Outro fazendo zoada e outro cantando deserto. É um cantando de tudo e o outro chegando perto. E assim a gente descobre as belezas do Nordeste. É um passando no teste e outro cantando a paz. Mostrando a lamparina e o outro trazendo gás. Eu fazendo paradeiro e você lê os comerciais. Valeu, poeta. Pode mandar um abração, gente. Um abraço a todos vocês que estão de rádio em sintonia. Minha amiga Corminha Freitas, abraço a você, viu, Corminha? Você com toda a sua família aí no sítio Trindade. A minha amiga Irene de Badu e Erivan, seu esposo. Meu amigo Neto João, meu amigo Tico do Chiquinho do Araújo, meu amigo Geraldo João, Dedé Baiano, Chico de Laura, todas as famílias aí no sítio Trindade, vocês do sítio Picada, vocês aí do Alegrão, vocês das Contendas, de Pereiro, do sítio São Paulo, de toda a região aonde sintonizam a Rádio Difusora e o programa dos meninos de Juvenal Ferreira e Felipe Bezerra. Olha só, a turma boa da Cachoeira, nosso amigo, o hino de Dora aí na Cachoeira, ouvindo o programa. Nosso amigo é Dedé Sabinho, lá no Olho d'Água Danto, o poeta Nozinho, ouvindo o programa. Aí na Cachoeira, o nosso amigo Antônio Preto, ouvindo o programa, meu amigo Raimundo Epifã, né? Seu Geraldo já se foi, tá com Deus, um abraço a todos vocês aí. Meu amigo Antônio, o nosso amigo Antônio Rufino aí na Cachoeira, gente, tem o Querói Família, o poeta Totão da Viola, o poeta Zé Rosa, Luiz Baza aí na Cachoeira, Dona Rosa, Raimundo Vaqueiro, meu amigo Epitácio Aquino aí na Cachoeira, seu Bilá e Família, ouvindo o programa, um abraço a todos vocês. Meu amigo é Astolfo Barro também na Cachoeira, um abraço a ele. E a toda essa turma boi do sítio Cachoeira que estão na escuta do programa, a Hora Verde do Repente, ali no alto. Mandar um abraço pro meu amigo Francinil da Zefinha. Francinil já fez a cirurgia do olho, já tá se recuperando aí na Santa Teresa. Ao poeta Manuel Calurinho, também ouvindo o programa. Ao Coco Zé Gordão. Meu amigo Agostinho do Pandeiro, aí no alto, ouvindo o programa. Ao poeta Mariano Alves, né? A seu Zé Rosa, aí no alto, Santa Teresa, também ouvindo o programa. Zé Galego, um abração a Zé Galego, tá lá do Rádio Ligado, aí no alto. Minha amiga Maria Mendes, Zefinha, Dona Edileza, aí no alto. Nosso amigo Luiz Siqueira e família. A dona Geralda, Geralda Gonçalves aí no alto também, cadeira cativa para como dona Saleta aí no alto, um abraço. A nossa amiga, eu acho que é Vanusa, né, que é filha do saudoso Zé Nilton, Zé Nilton, né, é. Vanusa. É verdade. A Neide também, né, ouvindo o programa aí no alto. É. A nossa amiga, que é filha do poeta Veríssimo Negrinho na Cachoeira, é Sandra, o nosso amigo Célio. Um abraço a todos vocês, Veríssimo. Nosso amigo Zé Guilherme, Chico Preá, né, nos torrões, né, nos turões, né, é. Né, a todo mundo do Olho d'Água Dantas, a todos vocês aí que estão de rádio em sintonia, é o nosso abraço, o nosso afeto e o nosso muito obrigado pela atenção de nos ouvir, né? Escolheu esse patrocínio. Daqui a pouco tem um moto para nesse canto. Esse moto é de Antônio de Agostinho, da Sérgio Maneiro. Ele pede um moto que diz assim: todo pingo de chuva que cai aumenta o grão na panela de barro do roceiro, viu, Pedro? Cada pingo de chuva que cai aumenta o grão na panela de barro do roceiro. Lá de Antônio de Agostinho da Sérgio Maneiro. Cada pingo de chuva aumenta o grão na panela de barro do roceiro. Na panela de barro do roceiro. Ô, Antônio de moto bonito. Cada pingo de chuva aumenta o grão na panela de barro do roceiro. Deus comerciais, depois Xuxinha vai passar. Xuxinha já tá no jeito? Pode passar, depois nós vamos lá, viu? É um abraço a todos vocês. Aí, ao nosso amigo Edmar ali do bar, ali ouvindo o programa. Meu amigo Valdez Senna, do outro lado, tomando aquela aguinha gelada, né, Valdez? E mandando um abraço a todos. Tá no jeito, Fuxinho? Pode ir lá, vamos lá. Vamos dizer que o programa vai lá por conta da oficina e motopeça de Marco de Atenor, aqui na rua Evaldo Augusto de Souza, na saída de São Miguel para o Icó. Marco dispõe de dois mecânicos capacitados, mexendo na sua motocicleta e dando a garantia. Sucata Nossa Senhora, trabalhando com todos os tipos de recicláveis, plástico, ferro, alumínio, entre outros recicláveis. A Sucata Nossa Senhora fica localizada no bairro Sabino Leite, na saída de São Miguel para Coronel João Pessoa, ali próximo ao bar do Finado Valmir. E tem a organização do Senni Medeiros e o Filho. Um abraço a toda a turma boa dali do Sabino Leite, a Maria Deira, a esposa do saudoso Edgar, o poeta Davi Bessa, o poeta Pris Roberto, toda a turma boa lá do Jacó, Raimundo Dias Neto, poeta Pedro Lourenço, toda a família, seu Nel Remigio e família. Um abraço também ao poeta Milton Noé, no Pau Branco da Capela, toda a turma boa do Sabino Leite, a poetisa Celina Freitas, um abraço a ela, Antônio Denor, seu neto Marculino e dona Fransquinha também, apoiando esse programa ali na Lagoinha, um abraço a seu neto, seu Edival e dona Lúcia, Zé Nilde Azuleite, nossa amiga Quinha, seu Kiko Borges, dona Liduína, Damião Borges e Neide, sua esposa, um abraço a ele, nosso amigo Cal, Adain, toda a turma boa da Sarrinha dos Marinheiros, seu João Paulo, a dona Raimunda, Zé Paulo, Valda, Miguel, Chaga Mucuim, dona Raimunda, Cabiludo e a Luciane, um abraço a eles, a nossa amiga Pretinha, nosso amigo Zé Xavier e seu Antônio Agostinho também na escuta do programa, Elite e a Zé Dativo, Xuxa no Varrelo, um abração a ele, toda a turma boa da Boa Ventura, nossa amiga Zé Guilherme e a dona Laíde, nosso amigo Negão do Bar, Fernando é o Vaqueiro, um abração a ele, Belano Estevo e a sua esposa, seu Chico de Altamira na Lagoa dos Vilões, um abraço a ele, seu Zé Leite e dona Zefinha, também escutando o programa da gente, Cadeira Cativa, um abração a todos vocês, o poeta Luiz Justino, um abraço ao poeta Raimundo Queiroz, aqui no Alto Santa Teresa, o poeta Raimundo Loia, Edival Paulo do Sítio Retiro, um abração a ele, o poeta Zé Nilton Paulo, toda a turma boa lá do Mé dos Pinheiros, Carlinho Lagoas, um abração a ele, Raimundo e Raimundo Carminda, nosso amigo Cláudio Santana, seu Assis de Arreio, dona Graça, nosso amigo Zé Nogueira, Raimundo Ajama, um abraço a toda essa turma boa daqui da cidade de São Miguel e de regiões vizinhas. Um abraço. Boa tarde, amigos e amigas do programa Hora Verde do Repente, programa de Felipe Bezerra, o poeta Juvenal Ferreira. Estou passando por aqui para avisar uma grande cantoria no Sítio Retiro, no bar do poeta Zé Nilton Paulo, cantoria com os poetas Felipe Bezerra e o poeta Luciano Fernandes. A gente convida todos os amigos bons. Essa cantoria é aniversário de casamento meu, é aniversário de Felipe, é aniversário meu de idade. Todos meus amigos bons que vêm para a cantoria. Nosso amigo Luiz Siqueira, a esposa dele, todos amigos bons. O pessoal ali da Lagoa de Milhão, meu amigo Chico de Altomiro. Convidar meu amigo aí, Luizão de Patrício, todos vocês aí da Lagoa, que gostam de cantoria. Falar uns amigos aí da Timbaúba, Carlinhos Lagoa, nosso amigo Suetânio, todos vocês aí que gostam de cantoria, Nogueira, para participar dessa grande cantoria, que vai ser dia 26, a partir das 2 horas da tarde. Pessoal do Sítio Retiro, todo mundo em geral, não dá para falar o nome de todos, a gente pede desculpas. Mas todo o pessoal do Sítio Retiro, Calumbi, esse pessoal que gosta de cantoria, o pessoal do Varrelo, meu amigo Vai Xuxa, nosso amigo Chico Xavier, todos vocês aí da ABA, meu amigo Dimarães, todos vocês aí, eu não me lembro o nome de todo o pessoal para a gente chamar todos de uma vez, mas logo logo eu estarei indo aí na difusora aí, me chamando meus amigos e amigas. Felipe vai chamar todo o pessoal aí da Lagoinha, os amigos de Felipe, que é um poeta muito bom e tem muita amizade. Fica aí o convite feito a todos os amigos bons que gostam de cantoria. Um abraço do poeta Zé Nilton Paulo. Valeu, pessoal. Valeu, vamos em frente. Dizer que o programa tem coberto do Frigo de São Miguel. Você quanto carne tem mesmo quadrado? Carne de gato, carne de porco, galinha caipira. Fica aqui de frente ao estado de São Miguel Arcanjo, na organização do nosso amigo Gilberto e família. O poeta Aldo Bezerra está lá torcendo o cipó, fazendo balaio e mandando um abraço a toda essa turma boa que estão na escuta do programa. Meu amigo Luiz Galega aí no alto, homem que vende porco bem gordinho na hora. Criações de bode, galinha caipira com Luiz Galega aí no alto. Meu amigo Miguel Regino nos prendais já no alto, está lá de rádio ligado, mandando um abraço a todos vocês. Meu amigo é Zé Pedro, aí no seu mercadinho, aí no Santa Teresa também, cadeira cativa do programa, um abraço a ele. O meu amigo Zé Galego, vai no alto, um cabra macho, um abraço a ele, a sua esposa, ouvindo o programa. A dona Edileuza, a dona Maria Mendes, a Zefinha, Luiz Siqueira e família aí no alto, dona Salete, um abraço a toda essa turma boa aí do alto. Meu amigo Francinito, mais uma vez, a dona Zefinha no alto, a cadeira cativa do programa. Nós temos também o nosso amigo Miguel Thiaguinha, faz corrida de moto aqui de frente ao Banco do Brasil, viu? O telefone de Miguel você liga, 96067048. Miguel Thiaguinha fazendo corrida de moto para qualquer região. Nosso amigo Francisco Falto, irmão do poeta Aldo Bezerra, também trabalha no mototáxi, todos aqui de frente ao Banco do Brasil. O mesmo aviso que interessa um relógio bom, ele tem para vender. Troca, vende, viu? Só vende coisa de primeiro contato. Meu amigo Zoio, arrumando relógio ali ao lado do Centro Pinica-Pau. Troca pulseira e comprida e curta, tira água, bota no sol, tira o fundo velho, bota um fundo novo. Mandando um abraço a todos vocês que estão na escuta do programa. O nosso amigo Zanão dos CDs fica ali ao Lazer de Conceição, consertando todos os tipos de aparelho. O telefone de Zanão você liga, 991-270909. É o telefone do Zanão dos CDs aqui em São Miguel. Meu amigo Ciriver, o nosso amigo Zé de Bia na 3 também com seu bato em bebidas, tira gosto, atendimento nota 10. A organização do nosso amigo Zé de Bia e família. O nosso amigo Ciriver Baza aí na Cachoeira. O homem que vende como a melhor na região. Todo final de semana passa a sua porta com aquela gominha bem fresquinha na hora. Tá lá Mardona Cotinha tomando aquele cafezinho, ouvindo o som da viola e mandando um abraço a toda essa turma boa que estão nas escutas do programa. Meu amigo Juarez Ribeiro, no sítio Mireia, doutor Severiano, também cadeira cativa do programa. Tá lá de rádio ligado, mandando um abraço a todos vocês que estão na escuta do programa. Seu Estevam aí no sítio Mireia também, um abraço. Seu Antônio de França. Seu Geraldo Paulo, aí no sítio, estou ouvindo o programa, aí também no sítio de Pereiro, ouvindo o programa, um abraço a ele, a toda a turma boa. Meu amigo Zé de Pedro, com seu bar no sítio Cidade, tem bebidas, tira gosto, atendimento nota 10. A organização Zé de Pedro e Dona Lúcia, mandando um abraço a todos vocês. Meu amigo Chico Nunes, o homem da viola bonita nos jardins, Antônio Negreiro no sítio Cidade, também mandando um abraço a todos vocês. Meu amigo Antônio Pado, no sítio Lagoa de Dentro, um abraço a Tico Cesar, também ouvindo o programa, a sua esposa. Meu amigo Zé Miguel, um abraço a ele ouvindo o programa e a toda essa turma boa. Dona Corminha Freitas, Neto Pinado Pereira, também cadeira cativa do programa, está lá de rádio ligado, mandando um abraço a toda a turma boa da Trindade Pereira e de toda a região. Meu amigo Sebastião Pinica Pau, também no sítio São Gonçalo, mandando um abraço a toda a turma boa da Linha Grande, Bananeira, Carrapateira, São Gonçalo, Jacó, Vem a Ver, Riachão, Bananeira. Recebo um abração do nosso amigo Sebastião Pinicapau, através do programa A Hora e a Ver do Repente. Meu amigo Daniel Sabino faz festa e mudança. Você encontra dentro no Riacho Fundo, aqui na 13 de Maio, tá lá do Rádio Ligado. Também mandando um abraço a todos vocês. Nós temos também o salão da nossa amiga Carla, fica aqui na rua Francisco Fernando, ali ao lado do bar do nosso amigo Leléo, viu? Fazendo limpeza de pele, unhas, pé, faz tudo, viu? Tem aquele sabonete se interessar. Procura a nossa amiga Carla, com todo higiene, viu? Higiene, faz tudo. Faz limpeza de pele, unhas, limpeza de pé. Vai lá e comprova o que estamos anunciando através do programa A Hora e a Vez do Repente. Meu amigo Luiz Preto aí na 13, a dona Antônia, meu amigo Sabino vindo no programa. Seu Lourenço, dona Francisca aí na 13, um abraço. Meu amigo Raimundo, Maria Lúcia aí na 13. Seu Zé Preto aí no bar. A sua esposa, seu Antônio Preto aí na 13. Celino Galego dos Bordos, um abraço a todos vocês. Meu amigo Cosme, o nosso amigo Chico Sabino na Cachoeirinha também, cadeira cativa do programa. Tá lá, mandando um abraço a todos vocês. E dizer que tem cantoria dia 1º no bar do nosso amigo Naldinho, aí no período do dia da feira, viu? Aqui em São Miguel, cantoria com Felipe Bezerro, Petro João Neto, lá de Tenente Ananias. Dia 2, a cantoria, uma domingueira também, no bar do nosso amigo Cressa, do saudoso Edgar, na Vila Oiteiro. Cantoria também com Felipe Bezerro, Petro João Neto, da Vila Panati, de Marcelino Vieiras. Tem grande cantoria também, dia 2, aí no sítio Mucunã, na casa do poeta Luiz Justino. Cantoria com Chico Genésio, Levi Bezerra e o poeta Genilson Dias. A organização do nosso amigo Luiz Justino. Um abraço a Chicão de Zé Doc no Agreste, a dona Margarida. Minha amiga Maria Rumão, um abração para você. Um abraço a vocês que estão na escuta do programa. Veríssimo, vamos cantar o moto? Vamos. Atendeu o nosso amigo Antônio de Agostinho no sítio Sérgio Mareira. Ele pede o moto que diz o seguinte, viu? Cada pingo de chuva que cai aumenta o grão da panela de barro do roceiro. Na panela de barro do roceiro. Vamos voar para ela. Valeu. Me mandar esse mote tão bonito que me dá muitas vezes o resultado. Quem mandou foi o homem do roçado. No roçado também eu acredito. Quem enfrenta o roçado no esquisito é Antônio Agostinho, companheiro, que mandou da Serra dos Marinheiros. Vou cantar com toda satisfação. Cada chuva que cai aumenta o pão na panela da roça do roceiro. O homem que vive na palhoça, trabalhando também no dia a dia, e só nas graças de Deus ele confia, morando até numa palhoça. Sua palma da mão também é grossa, são as coisas que tem desse roceiro. Não liga também para o dinheiro, sua vida é lutar e ver o pão. Cada pingo de chuva que cai aumenta o grão da panela de barro do roceiro. Milho verde pra mim é a comida preparada que eu gosto até demais. Feijão verde também me satisfaz. Numa roça que é bem destemida, a pessoa que é bem conhecida é Antônio Agostinho Marinheiro, que mandou esse mote do roceiro que eu cantasse com mais disposição. Cada pingo que cai aumenta o pão na panela de barro do roceiro. O homem que é agricultor, trabalhando na roça todo dia, e só em Jesus também ele confia. Que quem trabalha com Deus não é em vão. Cava a terra e arranca até o pão, são as coisas da casa do roceiro. E quem diz é o poeta, o violeiro, hoje aqui na nossa programação. E cada pingo de chuva que cai aumenta o grão na panela de barro do roceiro. Quem me manda é o homem do roçado, que eu canto esse mote bem bonito. No roçado pensando eu acredito, quem trabalha recebe o resultado. E quem me manda é roceiro preparado. Admiro que o mote é o roteiro. E se a comida tiver o bom tempero, quem comer se alegra com o pirão. Cada pingo que cai aumenta o pão na panela de barro do roceiro. O homem prepara a sua roça, trabalhando na vida continua. A mulher que é a sua, a esposa sua, e todo dia na vida se endossa. Viaja em cima de uma carroça e nem liga até pra desespero. Bode, jumento, jegues e carneiros se assombram no ronco do trovão. Cada pingo de chuva que cai aumenta o grão na panela de barro do roceiro. Quando a vida trocada é uma luta do trabalho do homem corajoso, come o pão garrando tão gostoso. Do trabalho que vem de uma conduta. Em janeiro o roceiro é quem escuta as chuvadas que vêm sobre a janeiro. Ele quer e escuta bem ligeiro. Trabalhar com toda disposição, cada pingo que cai aumenta o pão na panela de barro do roceiro. Valeu, vocês tiveram um moto pedido nosso amigo Antônio de Agostinho. Antônio sabe o que é cantoria, né, Veríssimo? Pede coisas boas. Um abraço, Antônio, meu amigo Zé Xavier ouvindo o programa. Minha amiga Cabeludo, Daniel Serrinho, minha amiga Elita, Zé Dativa, Chaga Mucuim e família, Cabeludo, Luciano. Meu amigo Bicho do Mato, um abração de se encontrar. Nosso amigo seu, Felipe Bezerra, também no sítio, Galinhas, Célio Lagoa e família, seu Zé Leite na Água Branca de Cor, Chico de Altomiro, um abração para você e toda a sua família que estão na escuta do programa. E vamos embora, né, Veríssimo? Vamos. Vamos embora. Vocês tiveram hoje o programa, contou com o Juvenal Ferreira, o Veríssimo Negrei, na ausência do Pedro Felipe Bezerra. Minha amiga Xuxinha na sonoplastia, antes de ir embora, eu quero mandar um abração ao meu amigo seu Marcones, viu, Xuxinha? Ele não sabe em leite. Dona Corrinha, seu Marcones é cadeira cativo do programa, tá do rádio ligado. Meu amigo é o nosso amigo Lindomar do Restaurante Cajueiro, um abraço a todos vocês. E você fica agora nas pegadas do Freio Damião, diretamente da Matriz São Miguel. E nós voltamos amanhã com mais um programa Hora e a Vez do Repente. Um abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Você acabou de ouvir pela Rádio Difusora de São Miguel o programa A Hora e a Vez do Repente, com os poetas Juvenal Ferreira e Felipe Bezerra. É que a viola falava no meu peito, mano. Nova Difusora de São Miguel. Agora é. Com 2,5 kg. A maior potência do Alto Oeste. Uma cidade inteira na mesma sintonia. 1.370 kHz. Santa Clara é o café que todo mundo quer. Santa Clara é o café que... Uma marcha santa. Santo Freire. chegou o tempo, ninguém perca tempo, vamos pras missões. Pecador, te ajoelha, em Deus quem se espelha, só pode ter de Frei Damião sua proteção. Frei Damião, meu bom Frei Damião, o seu perdão numa confissão faz um bom cristão. Frei Damião, meu bom Frei Damião, eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua bênção. Pé que pisa a terra, sem caminhos erra, este mesmo pé, esta mesma gente está nas missões. Quer saber do inverno, quer fugir do inferno, quem tem devoção com Frei Damião não tem provação. Boa tarde, ouvintes da Arcanjo Web Rádio, da Difusora M, Opção FM, Conquista FM, né? Temos também, né? E o Web, é o Web Conquista. Boa tarde, vocês ouvintes dessas rádios, todos que nos acompanham através, né, desse meio de comunicação, para mais um programa nas pegadas de Frei Damião. Estamos aguardando aqui, Padre Jorge, já está chegando. Ele dá também o seu boa tarde. Enquanto isso, né, vamos invocar a Santíssima Trindade sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a